risco a se fraguar, uma virtude pra sonhar. Cada irmão verdadeiro, uma meta pra alcançar. Ser mais do que ontem, correr pro horizonte, sem limites pra viver. Egoísta não quero ser, ao lado de Jesus, só você me conduz. Me traz amor eterno, não apaga minha luz. Em cima da montanha, o vento me acompanha. Sobre arames enfarpados, armadilhas cai na lama. Dessa vez eu quero rir, deixa a lágrima cair. Superação e emoção, tomou conta por aqui. Abalou a estrutura, o inimigo sem postura. Não admite sua derrota, sente o gosto da amargura. Não aprendeu a lutar, dificilmente vai mudar. Essa vida é mesmo curta, de que lado vai ficar? Entre o bem e o mal, uma batalha espiritual. Entre a paz e o amor, nosso combate é mortal. Cada dia que passa, minha mente abre asas. Mais alto que o medo, são palavras elevadas. Na direção do infinito, na tempestade eu corro risco. Garantia de vitória, atravessar o precipício. Apologia 33, só os guerreiros têm a vez. Somos filhos do mesmo pai, o rei dos reis. O futuro se aproxima, ele te olha lá de cima. Tem amor no coração, que Deus te ilumina. Uma visão além das nuvens, além do céu. O único caminho pra vencer o ser cruel. Fazer acontecer o amor verdadeiro. Jesus tem todo o poder, se entregue a ele por inteiro. Uma visão além das nuvens, além do céu. O único caminho pra vencer o ser cruel. Fazer acontecer o amor verdadeiro. Jesus tem todo o poder, se entregue a ele por inteiro. O grande espírito engrandece o menor dos homens. Peço que acorde pra vida, pois sei que muitos dormem. Saber distinguir o certo do errado, é necessário poder intervir. Saber quem é o culpado. O inimigo astuto faz de tudo pra que você caia. Aos poucos tenta derrubar, cortar as suas asas. Como o águia no céu, quero voar sempre mais alto. Chegar perto de Deus e entender o seu propósito. Remando contra as marés, lutando contra infiéis. Sem poder dar marcha ré, sou fortalecido pela fé. Inspiração divina em Jesus, a nossa salvação. Uma mistura que serve de combustível ao coração. Quero morrer pro homem, renascer em uma nova vida. Me afastando de desejos, manter a mente tranquila. Espelho pra vitória, sangue sagrado venceu o mundo. Só Deus daremos glórias, início, fim de tudo. Como resgatar a essência da humanidade. Se humildade é o passaporte pra felicidade. Arrogância é como grades, rodeado de falsidade. Mas acredite, os seus sonhos podem virar realidade. Consciência é importante pra você chegar mais longe. Olhar além do horizonte, ver que a paz não está longe. Distante de nossos olhos, mais perto de nossas mãos, pequenos gestos fazem a diferença. Fé e compaixão. Busque forças pra voltar. Eu quero voar como um águia. Mais perto de Deus, eu vou chegar. Entre o céu e o mar. Uma visão além das nuvens, além do céu. O único caminho pra vencer o ser cruel. Fazer acontecer o amor verdadeiro. Jesus tem todo o poder, se entregue a ele por inteiro. Mais perto de Deus, eu vou chegar. Entre o céu e o mar.